andrecedesmoral.com.br. Busca nova. Tu pode fazer macumba, muito menos que eu não caio. Eu sou bicho solto, tô sempre embrasado. Você fecha de calcinha, pra eu ser seu homem. Roubou minha identidade e copiou meu nome. O sistema é esse aqui, nós bota e mete o louco. Prazer, eu sou famoso, bicho solto. Prazer, eu sou famoso. Solteiro, joga a mãozinha pra cima, solto na pista, sem compromisso nenhum. Essa música vai pra vocês. Solteiro na pista, bicho solto. Vamos ver, bicho, vai. Tu pode fazer macumba, muito menos que eu não caio. Eu sou bicho solto, tô sempre embrasado. Você veja de calcinha, pra eu ser seu homem. Roubou minha identidade e copiou meu nome. O sistema é esse aqui, nós bota e mete o louco. Prazer, eu sou famoso. Abraça os amigos. Abraça os amigos. Quem não sai do chão abraça, vai ficar um ano sem fazer amor na vida. Abraça, abre a contagem, galera. Dois, sai do chão. Tira o pé, vai. E prazer, eu sou famoso, bicho solto. Prazer, eu sou famoso, bicho. Posso descer? Vou descer, né? Vem a viola, salsicha. Yeah. 992212255. Sacra Produções em Afro. Só quem tá feliz, quem acredita em Deus, pedi pra parar. O refrão da música é bem fácil. Prazer, eu sou famoso, bicho sou. Quero ouvir vocês. Prazer, eu sou famoso, bicho sou. Mais alto. Prazer, eu sou famoso, bicho sou. Quero ouvir vocês. Prazer, eu sou famoso, bicho sou. Cadê o salve na maloca? Oi, a minha contagem eu quero ver geral de lá do fundão. Canto direito, canto esquerdo, todo mundo saindo do chão. Oi, abraça os amigos. Oi, pega no ombro do amigo, aê. Pega no ombro do amigo, aê. Hoje se abraça os amigos. Dois, sai do chão e diz, prazer. E prazer, eu sou famoso. Tira essa camisa. Tira essa camisa. Só quem é favela. Tira essa camisa. Pedir pra parar. Tá faltando gente, apresenta. Eu vou tirar minha camisa aqui também, segura aí. Geral, tira essa camisa. Tira essa camisa. Eu sou famoso. E prazer. Eu sou famoso, bicho solto. Prazer. Baixinho. A ponta pra frente. Vamos da ponta pra lá. Pra lá, ponta pra lá. contagem, todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Um, dois, três.